As instituições federais de Foz do Iguaçu divulgaram no final da tarde de ontem relatórios apontando apreensões de drogas. No último sábado, por volta de 17 horas, em fiscalização de rotina na aduana da Ponte Internacional da Amizade, os servidores da Receita Federal realizaram a apreensão de 15 quilos de maconha. A apreensão foi por ocasião da abordagem de um cidadão que chegava ao território brasileiro através da pista de pedestres da Ponte da Amizade. A droga estava acondicionada em uma bolsa de cor rosa que era carregada por um traficante. A bolsa estava envolta em sacolas, tentando dar a impressão de que seria nova. O portador da droga é residente na cidade de Ponta Grossa. Ele disse que receberia R$3.000 para levar um entorpecente até aquela cidade, que o transporte seria feito via ônibus interestadual. O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a lavratura do auto de prisão. A droga também foi entregue à autoridade policial. Já a Polícia Federal apreendeu cerca de 40 quilos de cocaína e 20 quilos de crack, além de 3 veículos em uma residência no bairro Cidade Nova. 5 homens foram presos, sendo um deles de nacionalidade paraguaia e um menor de 14 anos que foi apreendido. A ação aconteceu por volta de 17 horas e 30 minutos, quando policiais federais receberam a informação de que um imóvel estaria sendo utilizado como depósito de drogas e se deslocaram até o endereço para averiguar. No momento da abordagem, os policiais encontraram tabletes de cocaína no interior da residência e 3 tabletes de crack dentro de um veículo. Outros 2 veículos que estavam no local também foram vistoriados e apreendidos, uma vez que um deles continha um fundo falso no assoalho que fora usado para transportar a droga do Paraguai até o imóvel naquela mesma tarde. Os 5 homens que estavam na residência com idades entre 19 e 31 anos foram presos em flagrante juntamente com o entorpecente e os veículos. Todos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Depois de ouvido, o menor foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente para as providências cabíveis. Nenhum delegado quis falar sobre o caso, alegando não ter conhecimento sobre o assunto. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.